Agora é lei, os estabelecimentos que prestam serviços de acesso à internet, conhecidos como LAN House ou Cybercafé, e similares, estão proibidos de manter suas fachadas com películas do tipo fumê e de utilizar qualquer outro material que impeça a visão de dentro do estabelecimento. Esta lei é a Lei número 6.396, agora de 2013, foi publicada no Diário Oficial do Poder Executivo aqui no Rio de Janeiro, na sexta-feira, dia 18, e é de autoria do deputado Alexandre Correia, do PRB. Os estabelecimentos deverão adequar suas instalações no prazo máximo de 3 meses. O descumprimento da lei implica o pagamento de multa no valor de 1.000 UFIRs. E o tema livre de hoje vai tratar desta nova lei com Mário Brandão, presidente da Associação Brasileira dos Centros de Inclusão Digital, e Marcel Fukayama, cofundador do Comitê para a Democratização da Informática, LAN, CDI LAN, lá em São Paulo. Vou começar aqui com o Mário Brandão, que está aqui do lado no estúdio. Brandão, como é que você viu essa lei? Como é que você recebe essa notícia? Bom dia, Golo. Bom dia, Marcel. Bom dia a todos. É um misto de surpresa, porque infelizmente foi um projeto que não teve uma repercussão democrática dentro da sua tramitação. As associações representativas e as entidades que eventualmente lidam com o setor, infelizmente, não tiveram oportunidade de ser ouvidas. E o objetivo da lei para nós foi surpreendente, porque a redação do texto dá muita margem para uma aplicação torta na ponta por parte da fiscalização. Então, da maneira como está escrito, não é apenas o fato da pessoa ter um fumê no vidro ou alguma coisa que o valha. É o fato de qualquer letreiro, qualquer espécie de coisa colocada à frente da loja, à sua fachada, que eventualmente possa dificultar a visualização do seu interior, cria ou dá a brecha para a aplicação da multa. E o que mais nos causa certa contrariedade é o seguinte: se a pessoa quer ver o que está acontecendo dentro da Lan House, abre a porta e entra. A Lan House não é um espaço fechado. E se a lei minimamente fosse uma lei que se preocupasse com a questão da visibilidade do vidro fumê, ela deveria ser transversal, não só para a Lan House. Deveria ser um texto que abrangesse todos os estabelecimentos, porque não há sentido que um texto se justifique para uma Lan House e não se justifique para um cabeleireiro ou para uma padaria ou para um salão de beleza. Isso é uma questão de ter transparência, que temos transparência para todo mundo. O deputado Alexandre Correia argumenta que a visibilidade das fachadas garante a segurança dos usuários desses pontos de acesso à rede mundial de computadores. O que não dá para entender direito o que ele quer dizer com isso. Marcel. Garantir a segurança dos usuários ou garantir a visibilidade dos usuários dessa maneira, eu acredito que seja mais um exemplo prático de como a legislação no Brasil, em sua maioria, funciona, né, atuando na consequência e não na causa dos fatos. Então, nós acreditamos que não é a melhor maneira de se garantir a segurança e a visibilidade dos usuários. Há outras maneiras de fazer isso. Mário deu um exemplo prático que, se você quer saber o que acontece no house, pode abrir a porta no house, e é verdade, é exatamente assim que funciona. O que preocupa numa lei como essa é que nós sabemos que é um setor com altíssimo impacto social, por garantir acesso à informação, à internet, ao entretenimento, de uma maneira extremamente fácil, simples e acessível para os usuários pelo país inteiro, e um setor que passa por diversas carências de formação do empreendedor, de profissionalidade e de muitos incentivos e estímulos que deputados como o próprio Alexandre Correia poderia fazer, e, no entanto, numa lei como essa, torna a ação do governo ainda mais restritiva a um setor tão importante e relevante para a sociedade civil. O Marcel e Mário Brandão, uma coisa que me despertou a atenção na hora que eu li essa notícia, que eu tomei conhecimento desse assunto, é que as lan houses não poderão se instalar, por exemplo, no térreo de edifícios que têm a fachada espelhada, como são muitos dos edifícios mais modernos. Os edifícios é uma tendência da arquitetura urbana mundial, esses edifícios espelhados que dão mais beleza, contribuem para a estética dos lugares onde eles estão instalados. Então, como é que fica essa situação? Quer dizer, quando você montar uma lan house numa loja de um edifício que é espelhado, você vai ter que consultar o condomínio para trocar o vidro ali na sua frente? Vai ficar um negócio esquisito, não vai não, Marcel? Com certeza, Luiz. É mais reflexo também de como a lei ela não foi bem estudada para a sua aplicação. Ela não só não vai conseguir ser bem aplicada, como vai gerar margem de interpretação numa eventual fiscalização, torna ainda mais a vida do dono de lan house, que já está estabelecido, a vida difícil, é altamente restritivo. Então, esse debate é importante para a gente poder convidar não só o deputado, mas a própria sociedade a entender, a compreender o canal, a vida desse micro e pequeno empreendedor, o impacto que ele tem para os usuários, a convidar a entender e como mudar isso, né? A gente teve exemplo recente do decreto de lei do prefeito Paes, que foi feito no Rio de Janeiro, e que alguns dias depois pôde ser alterado graças a uma grande mobilização feita pela sociedade, por associações, pelo próprio CDI, e que a gente pôde convidar em grupo esses atores a entenderem um pouco mais e mudar esse decreto. Então, a gente gostaria de entender como a gente pode fazer isso com o deputado e com a Câmara e com a Assembleia Legislativa do Rio para poder mudar esse cenário. Bom, e complementando aqui, Marcel, eu acho que um equívoco muito presente nessa legislação é partir do princípio de que a gente vive num mundo ideal, partir do princípio de que esse texto vai efetivamente trazer mais transparência, que os fiscais eventualmente vão chegar lá na porta dos lan houses e vão orientar, instruir. A prática que nós temos visto, na maioria das vezes onde textos restritivos como esse são aprovados, é a tendência ao desvio. É o fiscal que efetivamente não está a fim de fiscalizar, causando situações como o que a gente tem visto muito tristemente. Por exemplo, ontem eu tive numa lan house próxima à minha, de um concorrente, e toda a fachada dele, ele aproveita como espaço útil para permitir que a comunidade se comunique. Então, a pessoa pode imprimir um anúncio de aluguel do quarto dos fundos, venda de uma máquina de lavar, venda de uma máquina de costura. A pessoa imprime com ele e ele tem um mural. À frente da loja dele, que é uma loja com uma fachada de vidro, é um mural. Voltado para a rua. Então, claro. Assim, toda a fachada dele é como se fosse um classificado. E como é numa área de muita circulação, virou uma utilidade pública. Claro. E ele contando para mim, triste, assim, consternado, assim, poxa, Mário, olha, eu não tenho vidro filmê. Mas como isso realmente atrapalha a minha visualização, eu achava ótimo, porque as pessoas do lado de dentro, né, tem um pouco mais de privacidade e o calor fica bastante diminuído, porque a luz solar não bate aqui. Diante desse texto, cara, eu vou ter que acabar com isso e acredito que muitas pessoas vão sofrer negativamente as consequências disso. Eu acho pior ainda, assim, não é nem a consequência só do dono da lã. É a consequência de uma comunidade que vai acabar eventualmente tendo o efeito negativo por uma lei que, assim, poxa, será que alguém do lado de fora consegue visualizar a tela de um computador do lado de dentro? Será que essa justificativa de fiscalizar o uso da lã pelo lado de fora da lan house passa para mim a imagem de que a lã é um território profano? É uma lã em que pessoas de bem, é um espaço em que pessoas de bem não podem pisar. E se eventualmente elas quiserem ver o que está acontecendo lá dentro, elas têm que ver do lado de fora, porque se pisarem dentro de uma lan house vão ser contaminadas por aquele... É absolutamente contrassensual, é um preconceito que se estabelece dentro de um texto que parte do princípio de que as pessoas não têm livre acesso aos espaços comerciais como lan house. Se fosse um texto que dissesse assim, não, as lãs que eventualmente não tiverem suas entradas franqueadas, não tiverem livre acesso à população, precisam ser transparentes. Eu consegui entender uma circunstância em que ela se aplica. Mas não, independente de você poder simplesmente entrar, nenhuma lã pode não só ter vidro fumê, como não pode ter nada que obstacularize a sua visão. Então, se você tiver lá simplesmente colocado o nome da sua loja em vinil, tem que tirar. Porque... Ou os anúncios classificados do seu amigo. Ou os classificados do amigo, qualquer tipo de... Se o cara tiver uma vitrine, se o cara tiver materiais de... Não, o cara, além de lan house, o cara vende equipamento de informática e usa a fachada dele para comunicar vitrine, os clientes, né? Usa se tiver, simplesmente uma vitrine, tem que tirar a vitrine que é para as pessoas... Porque, na verdade, as lan houses, elas também são vitrines. Elas surgiram nesse conceito. Exato. De você passar e vê-la dentro e você ser atraído para o uso. Ah, olha aqui, tem uma lan house aqui, tem um computador, eu posso usar, entrar e fazer o uso do computador, acessar a internet. É essa a ideia da lan house, não é não, Marcel? Quer dizer, esse o deputado está, na verdade, ele está querendo proteger o uso da internet para pornografia, contra pornografia, esse tipo de coisa. Ele está protegendo quem com essa iniciativa? Eu diria que ninguém. Na verdade, ele está não só não protegendo, como ele está restringindo. Restringindo a que um setor se desenvolva, ele está restringindo que usuários tenham, de alguma maneira, uma sensação e a liberdade de usar a lan house. Ele consegue estigmatizar ainda mais um canal que tem uma relevância enorme. E que já em muitas localidades, a própria cidade do Rio de Janeiro já foi um exemplo de desenvolvimento de leis restritivas a esse setor, por justamente ser um espaço estigmatizado. Então, eu diria que, na verdade, ele não está protegendo ninguém, a não ser o preconceito que essa lei tem por trás disso tudo. Então, o que fica claro é que a manobra feita para a escrita e aprovação dessa lei, que não houve nenhum debate, não só com o setor, com o sindicato, ou com a associação, ou com um pequeno grupo, menor que seja, de donos e lãs, não houve nenhum tipo de diálogo com esses atores. E isso preocupa. Preocupa o processo de criação de uma lei como essa, o desenvolvimento, a escrita, a aprovação e a divulgação de uma lei como essa. Isso preocupa. Talvez ele esteja protegendo único e exclusivamente esse processo que é altamente questionável de se fazer lei no país. Assim, diga-se de passagem, o projeto foi aprovado em acordo de liderança, por votação simbólica. Agora, tão ruim quanto isso, e aí também ratificando, se você verifica a produção legislativa, inclusive dos próprios deputados envolvidos na aprovação, 70% é dia de homenagem à Rebimboca da Parafuseta, semana de não sei o que, de não sei o que lá. A produção legislativa, em média, ela é muito pobre. E quando não é uma produção legislativa dedicada à homenagem ou nomeação de rua ou concessão de título a alguém, invariavelmente essas leis são questionadas, a sua legalidade, e elas são revogadas por inconstitucionalidade. São derrubadas, né, na verdade. São derrubadas. Essa mesmo é uma lei que tem toda a chance de sofrer um processo de revogação, pela nossa triste infelicidade de não haver um processo. Acho que assim, a gente aprende em direito a necessidade do contraditório, a necessidade de você ter todos os entes envolvidos no processo sendo ouvidos, mesmo que seja para dizer o óbvio, cara, isso não presta. Vai à votação, mas o cara teve a oportunidade de se manifestar. E o texto sofreu um processo de crítica que, às vezes, faz com que o processo seja revisto. Isso não aconteceu e faz com que essa lei, além de pobre em essência no texto, ela tenha nascido de um processo que eu acho muito ruim. Viciado, né? Viciado. E, na verdade, você falou uma coisa, ô Mário, que me levou para outro raciocínio, que é o seguinte: a produção legislativa é uma produção considerada fraca. E no momento em que você está discutindo no nível federal o marco civil da internet, você vem com esse tipo de iniciativa que fica parecendo até que estão desviando a atenção do assunto principal para tratar de outra coisa, quer dizer, para tratar do tênis. Pode entrar de tênis, não pode entrar de tênis, entendeu? Quando você está tratando de uma coisa mais séria, que é um marco civil da internet, que não sai, não tem uma solução. Não flui. Eu acho que uma das coisas que eu acho mais desacertadas é quando você não percebe, como o Marcel mesmo lembrou, que o texto ele esconde um propósito ou propósitos. Né? Eu acho que, de um lado, ele demonstra um preconceito que existe contra o setor. Porque acho que assim, um texto que diz, por exemplo, você não pode, sei lá, ficar sem camisa dentro de uma lan house. Mas quem tem que regular se você vai ficar de camisa ou sem camisa é a lan house. É a lan house. Né? É o caso do condomínio, né? Exato. Quer dizer, você entra sem camisa pela entrada de serviço, né? É natural. Mas é o condomínio que regula. Isso perfeito. Não é uma lei. Não é o Estado que tem que intervir se meter nisso. Dentro dessa situação. E acaba que o Estado acaba se metendo, talvez, inclusive, com esse propósito secundário de desviar a atenção das pessoas para o que deveria ser. Existe um processo mundial, e acho que a Finlândia foi pioneira nisso, de considerar um direito fundamental o acesso à internet. De considerar que todo brasileiro, assim como tem direito à vida, como tem direito à saúde, segurança, etc., etc., o acesso à internet, que é o acesso à informação, à educação, deveria ser um direito fundamental de todo brasileiro. E do momento em que alguma lei age contrário a esse sentido, age dificultando o processo de acesso das pessoas, inviabilizando os negócios que oferecem acesso à internet, ele se tornaria automaticamente inconstitucional. Certo. E aí não haveria como prosperar que esses textos pequenos, exatamente. Porque uma lei maior, que no caso poderia ser o Marco Civil, uma garantia fundamental civil para todo brasileiro. E eu acho que assim, uma das consequências negativas, e talvez acenda nosso alarme para dizer, gente, vamos andar com esse Marco Civil, pelo amor de Deus, porque as consequências estão aí. Esse texto é um texto que poderia ser, assim, não digo que não caiba uma argumentação da sua legalidade ou ilegalidade ou da sua inconstitucionalidade, mas seria muito mais fácil se a gente tivesse um texto constitucional que dissesse, olha, qualquer coisa que obstacularize o acesso à internet ou obstrua, fere um princípio fundamental. É inconstitucional. Exato. É. Marcel, o que é que tu acha? Eu concordo com o Mário. Eu acho que criar, evoluir na construção do marco civil da internet é criar a constituição da internet no Brasil. Eu acho que a gente precisa evoluir para isso, para evitar que leis como essa que a gente está debatendo agora e outras, tantas outras que nós já tivemos a infeliz oportunidade de debater por serem altamente restritivas ao uso da internet, à disseminação da tecnologia e da informação, né, principalmente nessas comunidades de baixa renda. Eu acho que realmente o Marco Civil criaria como se fosse um efeito guarda-chuva e de proteção para que esse tipo de debate não precise ocorrer mais. Mas eu levanto essa questão do Marco Civil nesse sentido. Mas acho importante a gente refletir realmente o processo de construção de leis no Brasil. É curioso a gente viver num país em que se tem lei que pega e lei que não pega. Né? Talvez essa seja o tipo de lei que não pegue. Porque não vai, pode, vamos ter deficiência em fiscalização, a lei interpretativa, o dono de lã pode querer ou não querer se adequar, enfim, há uma série de variáveis que vão influir para que essa lei possa pegar ou não pegar. Assim como você tem leis que pegam, como a lei seca, por exemplo, é uma lei que pega. Então, lei é lei e deve ser cumprida, mas o processo de desenvolvimento de leis no Brasil, esse é um exemplo prático de mais uma lei que age na consequência e não na causa, e que não debate com os atores envolvidos e com a própria sociedade, eu acho que isso também tem que ser refletido no Brasil. Eu acho que isso aí vem exatamente ao encontro do que disse o Mário ainda há pouco, no início do programa, como quem é que vai cuidar disso aí? Quem é que vai fiscalizar? Quem é que tem? Existe um aparato, um aparelho do Estado? O Estado tem como fazer cumprir esse tipo de regulação? Quem é que vai cuidar desse negócio? É a Guarda Municipal? É o Departamento de Posturas? É o setor que dá alvará? Quem é que vai cuidar disso, Mário? Essa é uma boa indagação, porque acho que a dificuldade maior que a gente vai ter é a seguinte. O texto, ele é pouco específico, né? Então, vamos lá. A minha lã, a fachada da minha lã, ela tem uma madeira. Então, assim, simplesmente para poder ter a manutenção do ar-condicionado, eu tirei o vidro e coloquei um grande madeirão, que se você olhar, de repente, lá no Google Maps, você consegue ver. E, assim, a minha porta é lateral. Mas a minha fachada tem uma madeira que tampa o que um dia foi uma porta. E as pessoas entram pelo lado porque entram pelo corredor. A rigor da lei, se um fiscal for lá, ele vai dizer, tira essa madeira. É, vai ter que tirar o ar-condicionado. Ah, eu tenho que tirar o ar-condicionado. É verdade. Aí eu coloco tudo de blindex. E o custo disso? É. E outra coisa que me desperta atenção aqui, ô Marcel, é o seguinte. A lei, a origem da lei... É meio obscura, é como se você realmente, numa hipótese, como se você fizesse uma lei partindo do princípio de que já que as casas lotéricas elas têm um funcionamento meio de agência bancária, elas têm de ter também a porta giratória para acesso lá, entendeu? Quer dizer, você cria uma situação que é inexequível, que não vai ser possível você controlar. O que, que tu acha? Exatamente isso, Luiz. A lei não é de fácil aplicação, a lei não é de fácil interpretação, ela não é clara e, por consequência, não vai ser aplicada e não vai ser vetada. Ponto. E se for, me preocupa essa fiscalização e como ela vai ser feita com esse empreendedor, dono da Lan House. Se ele vai ser extorquido, se ele vai ser de fato fiscalizado como a lei exige. E isso preocupa, né? E que já acontece com outras leis, a própria questão de fiscalização de software, a fiscalização do estabelecimento, se ele está devidamente aberto. Então, isso preocupa porque a aplicação não é fácil e ela não é exequível. Ponto. É interessante, vou chamar a atenção aqui de você que está acompanhando. Você está acompanhando um debate sobre essa lei, que é uma lei estadual aqui do Rio de Janeiro, que diz que os estabelecimentos que prestam serviços de acesso à internet, como lan houses e cybercafé e similares, estão proibidos de manter suas fachadas com películas tipo fumê ou de utilizar qualquer outro material que impeça o visual da loja. Você vê lá dentro, a visão interna da loja, que é o caso aqui que o Mário falou, da madeira que sustenta, o que dá condição de manter o ar-condicionado da lan house dele. Eu queria também lembrar que o deputado Alexandre Corrêa foi convidado a participar aqui para expor, explicar as suas ideias, mas, infelizmente, não foi possível ele vir aqui. A assessoria disse que seria possível, sim, nós irmos lá, ele nos receberia lá, o que também é uma maneira, Mário, interessante, e Marcel, de ver como é que funciona a mente dessas pessoas pensarem que a rádio pode ir lá no gabinete do deputado, de lá gerar o programa, você pelo telefone, Marcel, você presente, Mário, e o deputado ali com a gente, levar os microfones, levar todo mundo, o Serginho, todo mundo para lá. É interessante esse tipo de coisa? É curioso, mas eu acho que assim, a percepção que acaba sendo passada é que é curioso também, né? Um outro fato que acho que me rememorou aí. Às vezes a pessoa, como é o caso do deputado, tem uma atuação junto ao corpo de bombeiro muito notória. E aí, de repente, ele tem um entendimento do que é o corpo de bombeiro muito boa. É um teólogo, é uma pessoa que lida muito bem com as questões religiosas e da igreja, ok. Mas e talvez tenha sido eleito pela bancada do corpo de bombeiro e também pela bancada religiosa. Mas o entendimento dele sobre o que é uma rádio, o que é uma lan house, o que é uma padaria, o que é qualquer outra coisa que fuja desse eixo de que ele tenha conhecimento é entre nulo e inexpressivo. Então a percepção que nos passa é que às vezes a pessoa é eleita por algum mérito, é eleita por algum conhecimento, ela tem uma grande força na luta contra a discriminação, ou é uma pessoa que defende a defesa dos animais, que defende a pessoa com deficiência, mas o entendimento dela sobre outras questões É zero. E ela legisla sobre o que não conhece. Tudo, legisla sobre o que não tem conhecimento e acaba produzindo textos que, assim, olha, eu me considero, Golo, uma pessoa muito crítica. E, assim, há textos que eu não gosto, por exemplo, texto que fala da questão de você cadastrar os usuários da Lan House. É um texto que eu não participo do entendimento de que ele é positivo. Mas eu entendo quem o defende. Sei. Porque eu acho que há circunstâncias, embora eu ache que essas circunstâncias assim, são pouco benéficas para justificar o dano que produz. Mas um texto desse, eu estava falando com a Luciana, é incrível. Eu tentei, com muito boa vontade, encontrar uma situação em que essa lei fosse positiva. E não há encontrar uma circunstância em que um sujeito tirar o vidro fumê da Lan House fosse causar uma promoção de um bem-estar social, fosse produzir alguma circunstância... Aumentar a segurança das pessoas. Eu acho que, assim, é óbvio que existe aquele binômio da privacidade e da intimidade que as pessoas têm direito. Eu acho que se a pessoa está dentro de uma Lan House, ela pode ter o direito de não querer ter a sua privacidade defasada. Né? E há a questão da segurança. Se a pessoa está dentro da Lan House, eu estou protegendo quem? Eu estou protegendo as pessoas da rua de quem está dentro da Lan House? Eu estou protegendo as pessoas que estão dentro da Lan House das pessoas da rua? Ou eu não estou protegendo ninguém de nada? É verdade. Aí você cria uma circunstância em que você começa a se perguntar: vem cá, há alguma situação em que uma Lan House, realmente Lan House, né? Porque aí, assim, conversei com várias pessoas. E uma das poucas circunstâncias em que alguém conseguiu abrir a boca, medianamente razoável, mas se o sujeito não for uma Lan House, for uma Lan House de fachada, for um negócio escuso, etc e tal, e não for uma... Bom, se não for uma Lan House, então a gente não está falando de Lan House. Então não é o caso. Então não é o caso. Não, a legislação não se aplica. Ô, Marcel, você aí em São Paulo, você percebe algum tipo, alguma movimentação que seja uma ameaça como essa? Na verdade, não. Na verdade, quando a gente teve, e aí está ligado ao primeiro ponto que o Mário trouxe nessa última afirmação, que é com relação ao legislador que desconhece o campo que ele está legislando, houve, há 10 anos em São Paulo, um projeto de lei que fechava as narradas em São Paulo. Então, quando essa lei, que na verdade ainda era, na época, um projeto de lei, chegou à Câmara dos Vereadores, a primeira iniciativa que nós, eu na época ainda dono de Lan House e membro de associação, da Associação Brasileira de Lan House, nós buscamos o vereador e o convidamos a conhecer o que de fato era uma Lan House. E ficou evidente o quanto ele desconhecia o campo, o potencial de impacto social que as Lan Houses têm, e ele simplesmente visitou, conheceu, entendeu e propôs um substitutivo. Então, esse foi o mais próximo projeto de lei que nós tivemos em São Paulo que ameaçava o setor e que exemplificava o que o Mário falou agora há pouco com relação ao desconhecimento. Então, não acho que o desconhecimento seja um problema, acho que acontece, não dá para conhecer absolutamente tudo, mas o legislador estar aberto a conhecer os dois lados, entender e poder ter o discernimento de criar um projeto de lei, validar com os atores envolvidos e com a sociedade, eu acho que esse é o caminho, que não foi feito pelo deputado Alexandre Corrêa. Né? A gente está vendo aí um projeto que foi meio que aprovado às escuras, às sombras, aí, de uma maneira bastante questionável. E qual era a justificativa do vereador, você se lembra? Olha, o que ele me disse quando eu marquei a audiência com ele para entender as razões e o que motivou esse projeto de lei foi que durante uma caminhada a uma das comunidades, uma das mães, uma mãe que acompanhava o vereador na caminhada pelo bairro, puxou pela camisa e disse: vereador, o senhor poderia fechar as Lan Houses? Porque meu filho acabou a aula para jogar Counter-Strike. E aí o vereador não pensou duas vezes, ele elaborou um projeto de lei que fechava as Lan Houses. E esse foi o motivo. Infelizmente, o Marcel e Mário, essa parece ser uma maneira de pensar da sociedade brasileira, né? Já há muito tempo. Você se lembra do Jânio? O Jânio Quadros ficou notabilizado logo no início da presidência quando ele proibiu rinha de galo. Quer dizer, como se você proibindo a rinha de galo, você defendesse os galos, os pobres galinhos, não é? E você tem a rinha de galo até hoje. Isso funciona mais ou menos como proibir a prostituição, ou como você criar esses... Na verdade, você não está legislando, você está criando problemas para vender soluções daqui a pouco, né? Exato. E aí cai naquela máxima. Você cria dificuldade para depois vender a facilidade. E aí volta para um ponto que a gente também já falou mais cedo, né? Se a gente vivesse num mundo ideal, supermercado não tinha caixa. As pessoas entravam no mercado, pegavam o que queria, passava lá o código de barra, botava o seu dinheiro numa caixinha, pegava o seu troco e ia embora. Né? Se o mundo realmente fosse um mundo idealizado, a gente teria outro mundo. Não precisaria de polícia, não precisaria de muita coisa, porque o mundo seria ideal. E na realidade, o que a gente vai encontrar, infelizmente, na prática, é uma fiscalização que vai olhar e vai falar assim: poxa, olha, tem uma multa aqui de 2 mil para você. Pois é. E aí, o que a gente faz? Precisamos conversar. Vamos conversar. E aí, infelizmente, acaba virando um mote para corrupção, um mote para desvio, vira um alimento, vira um combustível de mais práticas que eu acho que são muito piores que, eventualmente, a falta de visibilidade de um interior de uma loja pudesse, eventualmente, produzir. Agora, Mário, nós passamos já da fase do exemplo que o Marcel lembrou lá de São Paulo, do vereador, que, pura e simplesmente, queria fechar as lan houses porque uma eleitora puxou ele pelo braço e disse: ah, meu filho passa o tempo todo lá, mata aula. Podia fechar aquele negócio, né? Não descarta a possibilidade de ter acontecido alguma coisa parecida com isso aí. Né? Sim, mas eu digo, nós passamos dessa fase, porque não houve a interrupção do processo. Isso virou lei. O fato é que lá houve abortar essa lei. Mas aqui o negócio já virou lei. O que você, como presidente da Associação Brasileira dos Centros de Inclusão Digital, pode fazer agora, então? Entrar com o Madin? Não, na realidade, a gente está tentando um processo de discussão com o próprio deputado. O que aconteceu foi, nós buscamos outros deputados também para poder compreender o que aconteceu durante o processo. Né, porque infelizmente nós não fomos consultados nesse processo de construção. Provavelmente na semana que vem nós estaremos com ele, lá com o doutor Alexandre, com o deputado, e vamos em comissão, vamos tentar conversar com ele, sendo que com a infeliz perspectiva de que não vai evoluir muito porque já é lei, né? Já tem um prazo de 90 dias, é por isso que eu estou falando. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma nova lei revogando a lei dele? Não, sim, qualquer deputado pode fazer lei revogando. Então o Alexandre não tem nenhuma importância nessa história mais. Ele pode pedir a revogação do projeto. Pedir a revogação da lei dele, que foi aprovada pelos colegas. Pode. Pelo Colégio de Líderes. Na realidade, qualquer deputado pode pedir a revogação de qualquer projeto. Foi sancionada. Então, quer dizer, já é lei. Sim. Pois é. Efeitos, já está regulamentada. A gente tem 90 dias. Acho que a grande questão volta assim: o Rio de Janeiro tem um texto bom, legal para a Lan House. Tem um texto legislativo positivo que foi aprovado no ano passado. E nós estamos num processo de formalização do setor. Porque acho que assim, por sermos tratados como casa de jogo, legalmente falando, durante muito tempo, infelizmente o acesso à formalidade era um privilégio de muito poucos. Então se você quisesse ter uma lan house dentro de uma favela, você não conseguia, que assim, a grande predominância das lans são dentro de bolsões de pobreza, dentro de áreas de comunidade pobre. Onde tem menos computador. Né? E onde tem menos computador eram os lugares mais complicados de você alcançar a formalidade. Marcel, como é que é em São Paulo esse cenário? A Prefeitura de São Paulo, justamente por causa do substitutivo, acabou aprovando uma lei há 10 anos que regulamenta, reconhece pelo menos o setor, exige, claro, uma série de adequações, incluindo registro de usuários, espaço para acessibilidade desses usuários, né, para usuários com alguma deficiência. Então, existe, mas a realidade brasileira não é tão diferente da realidade paulistana. Né? Então, é um setor ainda com alto índice de informalidade. Não tem, a grande parte das mãos ainda não tem CNPJ, que não existe também uma lei federal que regulariza as lan houses, embora esteja parada no Senado. Então, o reflexo brasileiro não é muito diferente do paulistano. O que a gente percebe é que a fiscalização de São Paulo ela acontece talvez um pouco diferente do que no Rio, pelo que converso de, com alguns donos de lan house, o próprio Mário. Em São Paulo, a fiscalização parece ficar muito mais baseada no licenciamento do software e não do estabelecimento, até porque se fosse um estabelecimento, não só as lãs, como grande parte dos estabelecimentos de São Paulo não tem a licença e o alvará de funcionamento, assim como deve ser em outras cidades. Então, a fiscalização acaba sendo baseada mais no licenciamento de software. Bom, aqui no Rio, além dessas fiscalizações, eu acho que existe uma peneira anterior ao processo de concessão do alvará, que é muito triste. Então, assim, aqui no Rio, por exemplo, tem um programa, né, que é fruto de um projeto chamado Alvará Já, que em vez de você levar 90 dias para você conseguir um alvará, você consegue alvará em uma semana. Como é que é? Alvará Já? Alvará Já. É um projeto do próprio Eduardo Paes. Isso é coisa da Al Jazeera, né? Não? Não. É feito lá com a Al Jazeera. Mas o bacana é que ele encurta muito fortemente o processo de concessão. Quer dizer, na verdade, é uma desburocratização. É uma desburocratização, que é maravilhoso. Isso aqui é ótimo. Exceto para XXX Elan House. Elan. Né? Aí, tipo, bom, aí. Eu acho assim, coerente que você não vá dar celeremente um alvará para uma casa que comercializa fogos de artifício. Ou um lugar que trabalha com substâncias perigosas. Existem circunstâncias que eu acho justificável. Porque alguma eventualidade num negócio desse produz afetação em todo o bairro, eventualmente. Né? Você não vai dar um alvará já para um posto de gasolina. Não é, sim, não é uma claro. Coisa assim tão... Tão simples. Tão simples. Agora, uma lan house, por exemplo, eles podem argumentar que por ter muito aparelho eletrônico, por ter muito... muita tomada, é perigoso e por isso não pode ser enquadrada no alvará. Mas a ausência, não. Porque senão a lavanderia também, não é? Porque tem muitas máquinas de lavar ligadas na tomada. Não, eu acho assim, se fosse um projeto, se fosse uma relação transversal que pudesse dizer assim, não, olha, um curso de informática que tem 20 computadores, assim como a Lan House, também não, não, mas o curso de não informática poderia. Pode. E Lan House não pode. E aí você tem vários outros negócios semelhantes com muitos computadores, né? Uma loja de manutenção de computador ou uma revenda de computador, né? Pode e a Lan House não pode. Então você acaba tendo a percepção de que a Lan House realmente sofre um preconceito. Que a Lan House realmente é um negócio que pratica-se o não vi e não gostei. Sei. É o cara que nunca foi numa lan house, mas aí vem uma demanda da senhorinha, da líder comunitária ou da é o caso do vereador lá de São Paulo. Da vereadora lá que recebe tá lá no cortejo a mocinha da igreja e fala, meu filho vai para lan house, eu tenho que acabar com esse negócio de lan house para o meu filho procurar outra coisa. Ô Marcel, aí em São Paulo também existe esse preconceito institucional, ou seja, as lan houses também não podem entrar num sistema tipo alvará já? Na verdade, em São Paulo, eu desconheço de qualquer iniciativa com relação ao alvará já. O que houve nos últimos anos foi uma facilitação nessa emissão de alvará, mas ainda assim é um tempo bastante grande. Essa facilitação atinge? Eu levei pelo menos 3. A facilitação inclui Lan House? Desculpe, Luiz. A facilitação que houve nos últimos anos, que você falou para alguns negócios, inclui, é um benefício que se estende às lãs? Estende a Lan House como um negócio que já era reconhecido pela Prefeitura de São Paulo. Entendi. Mas isso não significa que vai ser fácil ou mais rápido. Porque você tem de protocolo, isso é rápido. Agora, eu acho que vai destacar a própria lei, na verdade, a possibilidade do empreendedor se regularizar como empreendedor individual, se o município já tiver, se o município reconheceu o empreendedor individual, automaticamente em 180 dias ele tem a permissão de operar por 180 dias, a menos que a prefeitura local faça a fiscalização. Isso, então, nesse caso, vale para o Brasil inteiro. Então, isso é uma grande facilidade para o empreendedor e para o pequeno empreendedor. Existem restrições de ordem legal para locais de instalação de lan house, São Paulo, Rio. Eu queria fazer pergunta aos dois. Por exemplo, em prédios residenciais não pode haver lan house no térreo, em tal lugar não pode haver lan house por questão de sobrecarga de energia ou qualquer coisa assim. Existe esse tipo de restrição aí em São Paulo, Marcel? Não existe restrição. Apenas restrições com relação a na verdade, não são restrições, né? São exigências, como acessibilidade. Isso é o mais crítico. Porque uma lan house que está no segundo andar, por exemplo, e exige que o usuário suba uma escada, teria que fazer uma adequação estrutural no prédio para que permita o usuário. Isso é o mais restritivo. Sei. Mas aí é mais coisa questão de acesso, né? Uma questão de segurança. Exato. Né? E Mário, como é que é aqui no Rio de Janeiro? Olha, a legislação do Rio não trabalha com essa questão de... Se você quer abrir uma lan house, o que você tem que fazer? Você tem um endereço, pode ser qualquer endereço? Bom, primeiro você tem que ter IPTU no endereço. Aí com o carnê de IPTU você consegue fazer. Sim, mas eu digo a avaliação prévia do local. Qualquer endereço que você tiver comercial. No Rio de Janeiro você tem grandes áreas que ainda não estão mapeadas. Então, você tem grandes áreas que ainda não estão, por exemplo, principalmente as favelas, agora que você está tendo o PP. Vamos esquecer essas da favela, uhum, e vamos ver na cidade como um todo, nos bairros, nos locais. Onde é que você pode instalar uma lan house? Você pode instalar uma lan house onde hoje funciona uma lotérica? Ou onde hoje funciona um botequim? Boa pergunta. Sim e não. Depende de como ele coloque a classificação dele dentro do alvará. Se ele colocar como sala de acesso à internet, sim, ele até consegue. Se ele colocar como casa de jogo, ele não consegue. Essa diferenciação foi uma das grandes vitórias que a gente conseguiu ano passado, porque até então você só tinha casa de jogo. Quer dizer, lan house era casa de jogo. Era casa de jogo e acabou. Que coisa maluca. Então, como casa de jogo, você não conseguia era nada, porque as restrições eram muito fortes. Aí, no ano passado, a gente conseguiu uma legislação estadual, né, que foi aprovada pelo Eduardo Paes. Não, no ano retrasado a gente conseguiu uma estadual e no ano passado uma municipal. E essa municipal, ela sacramenta que sala de acesso à internet, né, equivalente a centro de inclusão digital, goza dos mesmos benefícios positivos de bibliotecas, de várias outras, que a gente chama de licenciamento branco, que são as coisas que não produzem afetação negativa. Certo. Agora, um ponto que eu acho que... Não, eu queria saber o seguinte, São Paulo está na frente do Rio de Janeiro, então, mais avançado do que o Rio de Janeiro? Eu não diria isso. Eu não diria isso também, não. Vai, Marcel. Eu até diria que a lei estadual de lan house do Rio de Janeiro, que foi aprovada ano passado, se não me engano, né, Mário? Uhum. É uma lei que eu diria que está bem à frente da lei de São Paulo, porque ela reconhece a lan house como centro de interesse público. O que é diferente da lei de São Paulo, que mesmo a lei municipal e a lei estadual de São Paulo não reconhece, não só não reconhece como interesse público, como impõe algumas restrições, como salas de acesso à internet ou jogos eletrônicos. Então, ela é um pouco mais restritiva, embora reconheça, do que a lei do Estado do Rio. Digamos que assim, São Paulo teve uma legislação aprovada 10 anos atrás. Então, para o momento, né, comparando com o que poderia ter sido de ruim, aquela lei que foi aprovada é menos pior do que a que vinha. Mas não faz dela uma lei boa. E oito anos depois, a gente conseguiu aprovar uma legislação no Rio de Janeiro muito mais evoluída, muito mais pensada, discutida. Até porque já havia uma experiência anterior em São Paulo. Em função dos desacertos produzidos pela lei. Exatamente. Então, eu acho que São Paulo foi um excelente... Foi um laboratório, né, para que a gente pudesse compreender o que estava errado e o que dava errado. Uhum. Houve a compreensão de que assim, o pior prejuízo social que nós temos é a informalidade. Porque na informalidade, os prejuízos laterais são muito mais numerosos, porque você não, se o cara é informal, ele não registra o funcionário. Não, aí se o cara é informal, não tem jeito. Ele é camelô. Aí ele é todo errado. Ele é camelô, então, assim, ele tá lascado. O processo de entrada, o processo de chamamento dos espaços para formalidade depende de uma ação de reconhecimento do Estado. Eu acho que a legislação favorável a isso. A legislação do Rio de Janeiro faz isso. Ô, Marcel, Como é que é a relação, por exemplo, um dono de lan house em São Paulo, ele sofre algum tipo de preconceito na relação dele com o sistema bancário, por exemplo, quando ele legalizado, com alvará, com tudo, ele quer levantar um empréstimo para mudar, comprar equipamento novo, alguma coisa assim, ele sofre algum tipo de preconceito com relação a isso? Só o fato de ele ser um micro e pequeno empreendedor, infelizmente, ele já acaba sofrendo alguns preconceitos. Né? Então, o que a gente percebe nos últimos anos, e principalmente no último ano com a revolução de crédito no Brasil, é que há algumas facilidades estão sendo criadas para esse perfil de empreendedor. Mas não especificamente pelo fato de ele ser dono de lan house, ele vai sofrer mais ou menos preconceito, né? Mas sim pela classificação que ele é de ser um microempreendedor que fatura aí numa média de R$3.000 mês, ele já está classificado num grupo de risco para concessão de crédito pelo fato da informalidade, pela faixa de faturamento. Mas o que a gente percebe é que isso há uma tendência de mudança e essa tendência é mais positiva. Mário, como é que é aqui no Rio? Olha, não só aqui no Rio, mas acho que em todo o Brasil existe um problema, porque é o seguinte, a base de garantia que eventualmente uma lan house pode oferecer são equipamentos de informática. E equipamentos de informática têm um índice de depreciação muito forte. Então, você lastrear um empréstimo para uma lan house já é naturalmente complicado. Em média, a maioria dos bancos tem normativas internas em que eles classificam lan house como de alto risco. Por quê? Porque, digamos assim, mesmo que o cara pague o empréstimo, na eventualidade dele não pagar e o banco precisar acionar, a garantia que o cara pode oferecer, que são os computadores, ao longo do tempo, considerando o processo judiciário, que é muito demorado, por exemplo, o cara entrou com uma ação de execução hoje. Aí daqui a 1 ano, 2 anos, ele vai conseguir pegar os computadores de volta. Aqueles computadores que ele foram comprados por 2.000, na época da recuperação não valem 300. Então faz com que o banco se encontre ou se sinta temeroso de emprestar dinheiro para a lan house, o que gera uma dificuldade prática para o setor. Porque para uma lan house conseguir empréstimo, é muito mais difícil do que o pipoqueiro. Beleza, o pipoqueiro é diferente. A carrocinha de pipoca vale R$1.000 hoje, vale R$1.000 amanhã, vale R$1.000 daqui a 10 anos. O computador, que valia R$1.000 há 1 ano atrás, hoje não vale nada. Ou a carrocinha de pipoca pertence ao pipoqueiro. E a lan house não pertence ao dono da lan house. Ele é dono dos equipamentos, ele não é dono do imóvel. Exato. Porque se ele for dono do imóvel, aí ele consegue o empréstimo. Mas aí você não pode dar o próprio empréstimo como garantia, porque o existe próprio imóvel. A impenhorabilidade do único imóvel, quando é o caso que se aplica. A não ser que você faça uma hipoteca dando o próprio... Tem algumas circunstâncias... Você tem que passar para o banco a hipoteca. Aí, no né? caso, não é... Ele não está bem fazendo um empréstimo para o negócio. Ele está fazendo um empréstimo pessoal e colocando dinheiro no negócio. Então, assim, a gente acha que para o ramo, para o setor, houve uma movimentação quando o governo realmente parecia interessado em fazer o PNBL, em oferecer microcrédito para a lan house. E aí a lan house teria acesso facilitado ao cartão do BNDES, teria acesso facilitado. Eu lembro disso. Mas, infelizmente, a coisa não saiu do papel. Aliás, o que vocês acham desse Plano Nacional de Banda Larga? Como é que vocês acham o Programa Nacional de Banda Larga? Você, Marcel, Kaique, o que você acha disso? Eu acho uma boa iniciativa, se sair isso do papel. O que parece é que há uma movimentação mais da iniciativa privada do que do governo em fazer isso. Eu acho que sim, o governo tem que trazer, tem que convidar empresas a contribuir nesse processo, mas as empresas têm seus interesses. E o governo, supostamente, tem interesse da sociedade. E a gente percebe que, pelo menos por aqui, que o governo está um pouco lento nesse processo de democratizar o acesso à internet de uma maneira massificada. E o PNBL era uma grande oportunidade para isso. Ok, e você, Mário? Você fala aí do plano... PNBL? Programa, participo dessa ideia. Assim, como diz o ditado, o PNBL é uma ótima intenção. Né? Mas, como bem diz, de boa intenção o inferno está cheio. Né? O PNBL nasceu... com uma boa proposta, mas durante o seu desenvolvimento ele foi sucateado, bombardeado, foi esquartejado e tornou-se um nada. Assim, simplesmente o governo... Um monstrengo, né, na verdade. É, virou um elefante branco, onde você tem lá um conjunto de ações que acaba que não se realiza. Migraram obrigações de implantação de telefones públicos para oferecimento de banda larga, uma banda larga popular, que se é que a gente poderia dizer assim. Então, houve um subsídio. Ninguém nesse Brasil consegue entender como é que esse fuste que a gente recolhe nas nossas contas de telefone fixo e celular viram conta corrente do país, e é um dinheiro que são bilhões todos os anos que são recolhidos e não são aplicados no desenvolvimento tecnológico no Brasil. E depois as pessoas não entendem porque que o Brasil tem um pibinho. Gente, o que faz um país é educação, informação. E acho que enquanto as pessoas acharem que só a escola tem que resolver o problema, a gente está perdendo um bonde que milhares de pessoas ao longo do mundo já entenderam. A internet é a melhor fonte de acesso à informação que nós temos hoje no mundo. E o país que não democratiza o acesso à informação, ele infelizmente fica para trás, porque ele perde um bonde crítico na história, onde nós tínhamos uma excelente oportunidade de fazer com que todos os brasileiros evoluíssem, tivessem mais acesso, uso melhor. As pessoas consideram a quantidade de pessoas conectadas, mas não consideram a qualidade do que as pessoas fazem na internet. Os textos, invariavelmente, esse é só mais um, lidam com a internet como uma coisa evitável, como uma coisa que a gente pode se valer de subterfúgios, né? Opcional, um luxo. A internet não é um luxo. Pois é. A internet é uma necessidade para um país que precisa cada vez mais tirar um atraso de anos de ignorância, e a gente só vai conseguir isso se a gente lidar com todos os vetores de acesso de maneira mais acertada, de maneira mais pensada. Não no que é aquilo que é melhor para a gente, mas o que é melhor para a população de maneira geral. E eu tenho a certeza que, assim, o Brasil que a gente precisa construir depende do êxito dos nossos esforços na democratização do acesso à informação. Marcel, gostaria que você fizesse uma intervenção final também. O que você achou do debate? O que você espera que aconteça, não só com o PNBL, mas com também Marco Civil, com tudo isso aí, né? E esse cenário para a Lan House e para a internet no Brasil. Com certeza, Luiz. Esse debate foi uma grande oportunidade para a gente debater não só essa lei que já está em vigor e que precisa ser revisada, como o próprio processo de construção de leis no Brasil. Eu acho que a gente precisa refletir sobre todo esse processo. A expectativa é que o deputado Alexandre Correa e ou seus colegas possam atuar junto com donos do LANS e a sociedade na alteração ou na revogação dessa lei, essa expectativa que nós temos aí a curtíssimo prazo. E para completar, a gente vive um momento muito interessante na história do Brasil, talvez o mais importante em toda a nossa história de mais de 500 anos. A gente tem uma grande chance, uma grande janela de oportunidade de mudar a história desse país, e a gente não vai fazer isso sem investir basicamente em educação, mas não é educação como a gente conhece, como faz por outras escolas. Acesso à informação realmente é o que muda isso. A gente tem casos de Coreia, tem casos agora da Índia, e tem casos de países que eram menores que o Brasil e que hoje são potências por justamente criarem planos de longo prazo de investimento numa sociedade da informação. Então, em grande parte desse processo, principalmente de acesso e de canal, a Lan House pode contribuir e já contribuiu nos últimos 10 anos significativamente. Então, a gente espera que, com esse debate e com muitos outros que ainda virão, a gente possa contribuir para o crescimento das LANs e que a LAN possa continuar desempenhando um papel importante nessa transformação que o Brasil está passando. Ok, Marcel, muito obrigado pela sua participação no debate. O Tema Livre vai ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez aqui o Marcel Fukuyama, cofundador do Comitê para a Democratização da Informática lá em São Paulo, é o CDI-LAN, e ao Mário Brandão, presidente da Associação Brasileira dos Centros de Inclusão Digital. Nós fizemos o Tema Livre de hoje discutindo essa nova lei, a Lei 6.396 deste ano, que determina que os estabelecimentos que prestam serviços de acesso à internet e similares estão proibidos de manter em suas fachadas películas com tipo vidro filmé, utilizar qualquer outro material que impeça a visão interna dessas lojas. Tema Livre volta amanhã às 10h05 da manhã. Um grande abraço, bom dia para todos.